talvez esse vendaval faça algum sentido. Dá pra se dizer qualquer coisa sobre todo mundo. Por hoje é só, vou deixar passar a ventania. Talvez amanhã, vento, vela e velocidade. Mar azul, céu azul sem nuvens, logo ali, depois da curva ali, logo ali, ali, depois da curva. Amanhã talvez esse temporal saia do caminho. Dá pra escrever, o papel aceita toda qualquer coisa. Por hoje é só, vou deixar passar a tempestade. Amanhã, água pura e toda a verdade. Mar azul, céu azul sem nuvens, logo ali, depois da curva ali, logo ali, ali, depois da curva. Ali, logo ali, ali, depois da curva ali, logo ali. Eu vi, venci a curva.